mais uma vez agradecer também o vosso trabalho, porque acho que é importante de realçar esse mesmo trabalho que vocês fazem pelo desporto do concelho e dar visibilidade a todas as modalidades, que acho que é muito importante, e sou eu que tenho que agradecer em meu nome pessoal e em nome do Sapienso esta nossa pequena conversa. Pronto, não estão se calhar nas melhores condições, que eu acabei de sair agora de um treino, mas pronto, respondendo à pergunta do Alvino, e praticamente já seja o resumo todo, pronto, em primeiro lugar está-nos a faltar esta vitória motivadora que poderá ser uma viragem, e que espero que seja essa viragem o mais próximo possível, e se possível já no próximo jogo, que temos agora 15 dias para preparar o próximo jogo em casa com o Sangalhos. E estamos mesmo à procura dessa primeira vitória, até para os indivíduos de confiança dos atletas subirem, da equipa técnica, toda a estrutura, dos nossos adeptos que nos têm apoiado em casa e até fora, alguns adeptos que acompanham a equipa, e também queremos dar essa vitória a toda a estrutura e a todos os adeptos e a todos os oliveirenses que também apoiam o São Bento Basket. Este início da época, pronto, estamos neste momento com 4 jogos, quarta jornada com 4 derrotas, as coisas não têm estado a correr como nós gostaríamos, e como foi dito também pelo Alvino, que com mais vitórias para alcançar a manutenção o quanto antes, o mais cedo possível, e tentar não ser como nas últimas 2 épocas, ter uma parte final só da época a resolver essa questão, mas pronto, as coisas, há alguns fatores que não nos têm deixado de fazer um bocadinho mais, porque há fatores que não servem de desculpa, mas temos neste momento, logo na primeira jornada, o nosso jogador norte-americano base, o Darian Allen, lesionou-se com alguma gravidade, porque pensávamos que era só um estiramento, afinal é mesmo uma rotura. Mais do que isso. É mais do que isso, uma rotura ainda de 1 centímetro, ainda pronto, o tempo de recuperação, nós pensávamos com esperança que não fosse tão longo, mas já vai quase na quarta semana, e claro, isto complica-nos em termos de soluções para os jogos e até o próprio treino, que não nos tem permitido uma qualidade de treino e uma intensidade de treino como eu gostaria de ter e os próprios jogadores gostariam de ter. Pronto, não é uma desculpa, mas é um fator que nos atrapalha muito, porque temos um plantel relativamente curto, e claro, um jogador, quando é contratado um norte-americano, é para ser uma mais-valia, pelo menos é sempre o nosso desejo, e é para isso que trabalhamos, e claro, está-nos a fazer muita falta. Em relação aos jogos, sim, um resumo muito, muito rápido. O primeiro jogo e o segundo jogo, acho que tivemos ofensivamente muito, muito bem. No Porto, no Vasco da Gama, marcámos 90 pontos e acabamos por perder o jogo. E depois, na segunda jornada, em casa com a Académica, acabamos por marcar também muitos pontos, 84 pontos, e acabamos também por não conseguir ganhar o jogo. Claro, olhando para isto, 90 pontos num jogo, 84 pontos no outro, o problema foi defensivamente, e claramente foi, porque uma equipa que marca tantos pontos não pode perder jogos, e tivemos mal defensivamente. Conseguimos, nessa semana a seguir, pelo menos foi um dos objetivos e da preparação da semana, olharmos mais para os aspectos defensivos. No terceira jornada contra Eliabon, conseguimos ali a certa altura nos controlar e conseguimos até ter alguns momentos bons defensivos, mas nesse jogo ofensivamente não fomos tão fortes, e apesar de não sofrermos tantos pontos como nas primeiras 2 jornadas, tivemos pior ofensivamente, pronto, e foi origem de uma terceira derrota. Este jogo em Braga, sabíamos que íamos jogar contra uma equipa muito forte, que tem umas condições de trabalho de excelência, provavelmente, se calhar, a equipa com mais condições e melhores condições de trabalho, que é o Sporting Clube de Braga, e que acho que está a fazer um excelente campeonato, neste momento com a vitória no sábado passado contra nós, está nos primeiros lugares, tem 3 vitórias e 1 derrota, e a derrota foi na Maia, nos últimos segundos, por 2 pontos. E pronto, preparámos bem o jogo, fizemos um bom scouting, não tivemos uma semana boa de treino, com, além da lesão do Darian Allen, mais um jogador também condicionado, que só no sábado mesmo, antes do jogo, é que, após os testes no aquecimento, é que se soube que poderia contar com ele, algo limitado, mas cumprimos o nosso plano de jogo, aquilo que tínhamos preparado em termos defensivos. O Braga tinha ganho na semana anterior quase por 30 pontos à Académica, ia marcar 94 pontos, sabíamos que tínhamos que parar as peças mais perigosas do ataque do Braga. E fizemos uma primeira parte muito boa, fomos para o intervalo a ganhar por 6 pontos, com bons momentos de basquetebol, tanto ofensivamente como defensivamente. Depois, no terceiro período, o jogo ainda andou ali um bocadinho equilibrado, mas depois, no quarto período, pronto, aconteceu-nos o que eu não, já estava um bocadinho a contar, mas estava a esperar que não acontecesse, foi algum problema de faltas, algumas condicionantes nesse aspecto, e o principal razão para a nossa quebra foi mesmo a parte física, em que nós tivemos dois jogadores a jogar em 40 minutos, mais dois a jogar em 39 minutos e 20 segundos, e outro a jogar 34 minutos, e pronto, e condicionou-nos aqui um bocadinho a parte física, que nós, pronto, na parte final o jogo estava ali a 4, tivemos a perder por 12, ainda recuperámos, temos o jogo a 6 pontos, depois tivemos que fazer faltas a parar o que não, e eles foram eficazes na linha de lance livre, e pronto, e por fim estamos por 9 pontos, se calhar a diferença poderia não ser tão grande, pronto, é isto, perder por 1 ou por 2, nestas alturas poderá fazer alguma diferença por causa da segunda volta, mas pronto, a equipa teve bem, eu acho que merecíamos pelo aquilo que nós fizemos, pelo menos durante 35 minutos de jogo, poderíamos ter ali a estrelinha da sorte a sorrir para o nosso lado, infelizmente não conseguiu, mas o que eu trago desta derrota, é sempre uma derrota e não há derrotas moralizadoras, mas o que trazemos deste jogo é que, se calhar com mais uma peça fundamental, que seria o Derian, se calhar o resultado poderia ser outro, e acho que ficou a prova que podemos competir de igual para igual com a equipa toda contra as outras equipas. Contra qualquer um. E procurar a primeira vitória, que é o que estamos a precisar. Olha, Cláudio, uma nota, e quem consulta a estatística vê isso e nota, o Sampaiense é uma das equipas que mais marca neste campeonato, mas também da que mais sofre. Aqui há um decalagem enorme entre marcar e sofrer, tem os dois, porque marca sempre muitos pontos. E neste caso, numa equipe como o plantel curto, a falta de um elemento, neste caso, e não desvalorizando todo o resto do plantel, mas faltando um americano, que será sempre aquela base, como disseste, e bem, é sempre para render quando se contrata um jogador destes, aqui faz a diferença. E é isso que se nota no Sampaiense. Marca muitos pontos, falta ali algo que depois consiga deslindrar, ou pelo menos assegurar um pouco daquilo, porque nos últimos jogos nós vimos, aquela que ficou mais atravessada foi a Académica. Aquela derrota da Académica, acho que as coisas não correram de facto muito bem. Mas nas restantes partidas, o Sampaiense joga de igual para igual. E depois falta-lhe ali essa diferença. E pensas que com o jogador, com o americano, as coisas certamente poderão ser diferentes? Ele já poderá jogar daqui a 15 dias? Estamos a trabalhar nisso, pronto, está num processo de recuperação, já começou a fazer algum trabalho, ainda não trabalho de conjunto, ainda não arriscamos, e vamos ver se esta semana aos bocadinhos já possa fazer algum momento de jogo e de algum contacto, mas pronto, ainda é uma incógnita, ainda vai fazer uma nova ecografia para ver se a ruptura, pronto, já está resolvido esse problema, e vamos ainda ver, ainda estamos um bocadinho aqui na expectativa. Ele está com muita vontade de jogar, nós estamos com muita vontade, e como o Albino referiu, e é importante, eu também referi isso como treinador, não desvalorizando os outros atletas que têm estado aptos e que têm dado o seu máximo, porque acho que sabem das limitações, mas tentam compensar essa falta de um colega que tem no feito. E como alguém disse, e é verdade, nós em 4 jogos marcamos 250 pontos sensivelmente, e o problema é que o único jogo que nós ofensivamente não tivemos tão bem foi contra o Eliabo, que marcámos 64 ou 67 pontos, se não tenho erro. Agora, o primeiro jogo 90 pontos, o segundo jogo 84 pontos, o terceiro jogo, este jogo agora 85 pontos, mas claro, estamos a sofrer muitos pontos. E o que é que eu acho que poderá ser uma das falhas? Eu tenho que assumir uma das principais falhas, tenho que assumir eu como treinador, que é, temos de trabalhar mais em termos defensivos e mais rotações defensivas, como está, estamos a trabalhar bem a primeira rotação defensiva, mas depois estamos a falhar na segunda e a terceira rotação. Estamos a ser batidos em alguns jogos na bola, ou na primeira situação, que é uma situação que também tem que ser trabalhada. E, por exemplo, este jogo em Braga, e já contra o Leão, conseguimos, nos primeiros dois jogos foi muito mal, em termos defensivos, parar o jogo exterior das duas equipas, tanto o Vasco da Gama, que fez 62%, e a Académica fez 63,4% da linha de 3 pontos, que é uma percentagem magnífica, e onde nós tivemos mal defensivos nesse aspecto. No jogo Leão tivemos um bocadinho melhor. Agora com o Braga, o jogo estava a 3-4 pontos, estava equilibrado, e vem um jogador que nós não estávamos a contar, até pela preparação que fizemos, e marca 2 triplos seguidos, e pronto, aquilo deu ali uma distância pontual um bocadinho maior, e tivemos algumas dificuldades depois para voltar a entrar no jogo. Mas sim, os aspectos defensivos estão a ser neste momento o nosso maior problema, e eu penso que seja também por ter essa falta desse mais um jogador para rodar, e acaba por ser na parte final do jogo um bocado o cansaço em que eu sinto que os jogadores querem lá ir, querem... Mas depois falta qualquer coisa, não é? Mas depois falta qualquer coisa, que acho que é mesmo o cansaço, e pronto. É só um jogador que nos está a faltar neste momento, mas penso que é um jogador que nos está a fazer muita falta, tanto em termos ofensivos como defensivamente. Agora vem aí o Sangalhos, e como o Cláudio já o disse, é um jogo que vão tentar tudo para somar aqui a tal primeira vitória que pode dar um novo alento e um novo ânimo à equipa, e já falámos também disso. Falamos agora desse trabalho que serve quase como escape à seleção. Santarino já tinha presente da Associação de Basquete de Coimbra, já tinha aqui na apresentação do Sampaiense, já o tinha dito, já tinha novos técnicos, treinadores gerais para as suas seleções, e portanto ele não mentiu. Cláudio, acabou por confirmar. Este acaba por ser também um trabalho que fazes, naturalmente, de acompanhar os jovens, mais jovens, e valores que o Conselho, neste caso o Distrito, tem, nesse trabalho da seleção, penso sub-16, penso que é isso. Sub-16 masculinos, sim. É. Acaba por ser esse trabalho. Como é que tem sido esse trabalho aí em Coimbra? E sei que hoje estavas no Mário Mexia a fazer um treino, e acabaste de fazer esse treino para nos dar estas palavras. Como é que tem decorrido esse trabalho? O que é que vês no basquetebol neste distrito, que tem tanto para dar-se, e que às vezes há, enfim, craques e há atletas que passam ao lado de uma grande carreira porque não se dá a devida atenção, mesmo nas próprias seleções, não é? Sim, sim, pronto, eu sempre disse, apesar de já estar há alguns anos com a equipa sénior, e estar mais virado para a competição do que propriamente para a formação, mas sempre estive ligado, sempre continuei ligado à formação como coordenador do clube. Já tive também há duas épocas como selecionador distrital de Viseu de sub-16 femininas. E pronto, e sempre gostei e continuo a gostar. Este ano estou com a nossa equipa de sub-16 feminina também, que é o projeto novo, com meninas a começarem a jogar basquete agora. Algumas entraram agora há um mês, outras com um ano de basquete, e sempre valorizei e gosto muito do trabalho da formação, e acho que é um trabalho que tem que ser feito com alguma... tem que ser gosto, e acima de tudo tem que ser muito gosto, e acho que deve ser feito com maior rigor. Eu acho que nos últimos anos, falando um bocadinho do basquetebol distrital, poderia também para os níveis a nível nacional, mas por exemplo a nível distrital, acho que pronto, por vezes já os treinadores, eu consigo compreender isso, que é nos escalões de iniciação, escalões mais baixos, e penso que também acontece nas outras modalidades. Por vezes são treinadores mais jovens que acabaram de tirar um curso há pouco tempo, ou até às vezes são atletas da equipa sénior, para poderem ganhar mais uns trocos, ajudam nos escalões mais baixos, e por vezes a qualidade do trabalho que é feito não é a melhor, ou poderia ser, os próprios treinadores não têm tanta experiência. E eu acho que para o basquetebol crescer a nível estatal e a nível nacional, e acima de tudo a nível local, seria importante os treinadores com mais experiência e de maior qualidade estarem nos escalões de iniciação. Sabemos que isso não é fácil, porque os treinadores normalmente mais classificados e treinadores profissionais são contratados para os clubes, para as equipas séniores, e pronto, e às vezes a formação fica um bocadinho do lado. A boa formação, Cláudio, não é? A boa formação dá sempre, sim, normalmente bons jogadores. Sim, a boa formação. Hoje foi o segundo treino que nós tivemos num espaço de uma semana, menos de uma semana, que o primeiro treino de observação foi no dia 1 de novembro. Hoje foi o segundo treino. Pronto, eu no primeiro treino tive 28 atletas, apesar de um jogador estar lesionado, dois jogadores estarem lesionados, temos um atleta que está no centro de alto rendimento, que é um atleta da Académica, que está a trabalhar a tempo inteiro no centro de alto rendimento na Seleção Nacional de Sub-16, que nestes treinos, a meio da semana ou durante a semana, não está presente porque está ao serviço da Seleção Nacional, mas que vamos conseguir contar com ele para os estágios de Natal e vai ser uma mais-valia, porque é um atleta que, para estar na Seleção Nacional, é porque tem qualidades para isso. Depois, hoje observámos 20 atletas, estamos a começar aos poucos, pronto, e reduzindo alguns jogadores, alguns atletas que foram chamados para a primeira sessão não foram chamados hoje, mas vão ser chamados para a terceira sessão, porque acho que é um bocado injusto avaliar um atleta só com um treino, ou nas minhas observações que eu tenho feito de alguns jogos, porque acho que é importante observar os jogos deles nos clubes, e até os treinos, infelizmente os treinadores dos clubes do distrito têm dado carta branca para poder observar alguns treinos. Pronto, pois o meu tempo também é um bocadinho limitado, mas quero observar mais, porque não quero avaliar um atleta só com um ou dois treinos, porque acho que não é justo. O que eu tenho visto, e uma das coisas, pronto, que é as queixas gerais dos nossos clubes do distrito, não temos atletas muito altos, comparando às vezes com as seleções e com os clubes dos grandes centros, Porto, Aveiro, Lisboa, pronto, não temos atletas muito altos. Mas, pelo aquilo que eu vi nestes treinos e em alguns jogos que já observei, temos atletas que compensam, não sendo tão altos, compensam com outras qualidades, e acho que há jovens com muito valor, e há jovens que eu acho que têm capacidades para daqui a 2-3 anos poderem fazer parte de plantar as cenas. Pronto, pois tudo depende também da vida que seguem, não é? Vida e da evolução que têm, não é? Exatamente, a evolução que vão tendo, porque há jogadores que até aos 15 anos têm uma evolução muito grande e depois estagnam ali um bocadinho. Pronto, e depois é o futuro deles também, que às vezes as faculdades vão estudar para sítios em que não podem continuar a praticar basquete, e pronto, às vezes limita um bocadinho a carreira deles na vertente de basquetebolista. Mas tenho gostado, tenho os miúdos. É diferente o contexto de treinar no clube ou treinar na seleção distrital, porque costuma-se dizer que todos querem ficar nos 12 finais para depois representar a seleção distrital, e claro, eu costumo usar um bocado esta expressão: eles vêm ao treino da seleção e comem o taco porque querem ficar nos lotes dos 12 finais e tem de gostar. Mas sim, mas há atletas com qualidade, há clubes que estão a trabalhar bem na formação e ainda bem para o basquetebol nacional, e pronto, é mais um desafio, já tenho alguns, mas é mais uma experiência. Nunca tinha estado com nenhuma seleção distrital masculina, apenas no feminino, e é uma experiência, estou a gostar, e vamos ver o que é que vai acontecer para o futuro. Naturalmente, e estes são jogos que vão só acontecer agora no Natal, normalmente é aí que se faz os campos, ou que se fazem os torneios de Natal, e isso também é aí que se trabalha e olha com particular atenção para as seleções distritais, é sempre nessa altura. Sim, felizmente, pronto, a Associação de Basquete de Coimbra está a trabalhar da forma como estão a trabalhar, na minha opinião, as melhores seleções, ou os distritos que estão a trabalhar melhor a nível de seleções estatais, que já a Associação de Lisboa, Porto, Aveiro já faz isso há muitos anos, Coimbra também já tem vindo a fazer nos últimos anos, que é normalmente 15 em 15 dias, à segunda-feira, há treinos de observação das seleções estatais, os clubes estão informados, e até por causa dos treinos, haver um bocadinho essa compreensão por parte dos clubes, e os clubes têm estado a colaborar com a Associação de Basquete de Coimbra e com os selecionadores, e acho que isso é importante. E nós vamos ter o estágio de uma semana no Natal, com treinos bidiários, com a possibilidade de os jogadores já estarem a ter uma semana juntos, e isso vai ser muito importante, porque até para criar aquele espírito de grupo e pudesse trabalhar de uma forma daquilo que nós já pretendemos um bocadinho para depois para a competição, para penso que em abril, em as festas de Albufeira, nas férias da Páscoa. Pronto, depois vamos ter, pronto, até lá vamos ter 15 em 15 dias, vamos ter sessões de treino, que acho que é importante. O estágio vai ser muito importante, depois em fevereiro vamos ter outro estágio, mais um torneio de carnaval, e pronto, eu penso que pelo aquilo que está agendado vamos ter à volta de umas 25 sessões de treino, que já dá para fazer um trabalho com as nossas ideias da equipa técnica, que é importante, porque também acho que também queria aqui dar este pequeno ponto, porque eu estou com os sub-16 masculinos E o Alexandre Fernandes, que é o nosso treinador da equipa de sub-16 masculina e de sub-18 São Paense, está com a equipa de sub-14 masculina. Pronto, é sinal que também olham para nós com tendo qualidade para poder ser selecionadores cidadãos e não olhando só para os treinadores de Coimbra e da Figueira. E penso que o Alexandre também vai fazer um bom trabalho, e eu também acho que vou fazer um bom trabalho. Eu tenho também um treinador estagiário, que é o João Almeida, que tirou o curso nível 1, que também está a estagiar comigo aqui na seleção distrital, e é também uma forma de podermos ter mais um treinador com qualidade no futuro próximo no São Paense, e é este o trabalho que tem que ser feito para crescermos, para o Basket se tornar uma modalidade mais forte. E esse é um trabalho que o São Paense tem vindo a fazer ao longo dos tempos e bem, e que tem vindo a ser consolidado com o Cláudio e com toda a equipa que neste momento está à frente do São Paense. E essa chamada à seleção é de facto sempre um orgulho para o clube que, onde os treinadores estão, e eu estou à vontade para falar disso, porque também já passei por aí, e é um reconhecimento do trabalho que nós fazemos aqui no interior. Com todas as vezes as pessoas esquecem-se que nós em Oliveira do Hospital temos que andar sempre mais de 80 km que os outros, não é? E é uma coisa fantástica. E esse é um trabalho. Desculpa interrompê-lo, mas pronto, também acho que também é importante frisar. Neste momento também temos, na primeira sessão de treino da seleção, tivemos 4 atletas do São Paense Basket, da equipa de sub-16, a serem observados. E para este agora já só ficaram 2, mas também é importante porque também temos atletas com qualidade e também estamos a fazer um bom trabalho no clube. E como o Alvin frisou, a nossa formação tem vindo a crescer, não só com a equipa feminina, mas mesmo no mini basket. Estamos com aproximadamente 90 atletas inscritos até à data, que para nós que é um bom recorde. E para a nossa, estando em São Paulo, gramacinho assim, ao nível do hospital, e o basquetebol não sendo uma das modalidades mais fortes do país, acho que é um trabalho de excelência, e acho que é isso que nos dá ânimo para os críticos, que é mesmo assim, até para as pessoas que não nos apoiam tanto, mas isso é que nos dá vontade de estarmos lá todos os dias a trabalhar no desenvolvimento da nossa formação e do desporto local. Esse é que é importante, e de facto essa é que é a nota que nós temos que deixar.